primeira música americana, que na verdade é canadense, que eu ouvi foi de uma banda chamada Nickelback. Momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade e Have You Ever Seen the Rain Coming Down in Sunny Day? Olá pessoas, aqui é Bruno da S, ainda surpreso com o inglês de Guilherme Andrade. Fala galera, aqui é Paulo Zanella, Nana Nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. Olá pessoas, and I am only a human. Ish, I am only a human after all. E está começando o Papo de Calçado. Então, pessoal, vamos lá, porque vamos falar um pouquinho de música, vamos falar das músicas que nos lembram momentos bacanas, momentos tristes, pessoas especiais nas nossas vidas. Essa pauta surgiu porque nós gravamos esse ano, né, muito sobre artistas, grandes artistas da música brasileira, e durante essas gravações sempre surgia uma lembrança, né? Ah, esse artista eu escutei muito numa época tal, ou me lembra uma pessoa. Então, pra gente continuar, contar um pouco mais dessas histórias, desses momentos, nós vamos gravar aqui um Papo de Calçada sobre isso. Temos a presença ilustre aqui do Ed, lá do Coqueiro Cast. E aí, gente, vocês, quem gostaria de lembrar, ou como o Paulo citou aí na entrada, a primeira música que tem lembrança, vocês têm uma primeira música, um primeiro álbum, um primeiro artista que vocês têm lembranças aí? O meu pai, ele tinha a fita cassete da trilha sonora de Rock 2, e pô, criança juvenil, que criança não gostou do rock? Felizão, né? Eu adorava o rock, queria escutar as músicas do rock. Qual não foi a minha decepção? Ah, eu percebi que é o seguinte, era a trilha sonora original do Rock Balboa. Então não tinha Eyes of a Tiger, que é a música aqui do pam, pam, pam, pam. Tinha só as trilhas incidentais do filme. Então, tipo, foi uma puta decepção que, assim, lembrando, assim, de primeiros discos, a minha decepção com a trilha sonora original de Rock 2, porque não tinha Eyes of a Tiger, eu me esqueci até o nome da banda agora, que acho que era o Journey, não tinha essa trilha, então fiquei muito triste quando escutei essa fitinha pela primeira vez. Eu vou lembrar aqui de uma música, eu vou representar o Sul aqui de novo, pessoal. Eu lembro, acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, tava pai e a mãe, estavam morando no Rio Grande do Sul, eu fui morar com a minha nona, a gente chama, que é a avó de nona aqui no Sul aqui, e a primeira vez que eu vi ela falando que gostava de alguma música, e tocou no rádio essa música aqui, ó, o Guilherme fazer o favor de colocar pra gente aí no fundo, Cor de Caramelo, Millennium, é uma música de bandinha. Não sei se alguém de vocês já ouviu. Ela conta a história de um corpo sarado na praia e tal. Mas é uma música de bandinha, tá? De dançar e tal. E a primeira vez que eu ouvi, parei a prestar atenção em uma música quando era criança. Nossa, não lembro quantos anos eu tinha mesmo, mas era bem novo. E eu ouvi a minha nona falando que gostava dessa música. Daí eu lembrei e isso marcou na minha cabeça. E daí até hoje, claro que na época eu não sabia quem cantava ou o que era a música, né? Daí depois fui procurar e ver essa música. O Bruno falou aí do Rock Balboa, né? Assim, eu sempre fui muito de fazer luta durante minha infância, até porque eu era muito gordinho, então todos os meios possíveis pra tentar emagrecer, né? Infelizmente, nunca funcionou tanto, né? Porém, quando eu fazia a luta no bairro vizinho ali, né? O pessoal gostava muito de uma música, né? Chamada Face the Pain. Só que assim, eu antes de fazer esse tipo de luta, eu e meu irmão brigava muito. E eu nunca fui uma pessoa, tipo assim, eu tinha medo de bater nele e machucar pra valer. Só que teve uma vez que chegou no limite, velho. E, cara, essa música, toda vez que eu ouço essa música, eu me lembro desse momento que meu irmão foi me dar uma chave de perna pra se mostrar pro nosso primo. E ele me deu uma chave de perna tão errada que uma perna minha ficou livre. E eu comecei a chutar tanta cara dele, mas tanta cara dele, velho, que ele desmaiou durante um tempinho, que eu saí correndo e entrei no banheiro. Tinha a porta de madeira maciça e tranquei, velho. Daqui a pouco o touro acorda, né? E começa a bater. Toda vez que eu lembro disso, cara, vem essa música, o Face the Pain do Sting, que era antigo. Eu não sei se o UFC hoje toca, né? Mas era o tema do UFC, cara. Eu me amava. Eu lembrei porque você falou disso aí, porque a gente fazia o sparring, né? Sempre tocava Rock Balboa, tema de UFC, aquela música de lutador e tudo, cara. Mas assim, a lembrança de eu chutar na cara do meu irmão é maravilhosa também. E você já é uma pessoa melhor que eu pelo simples fato de você ficar preocupado se ia bater forte ou fraco no seu irmão. Eu não tinha essa porra não, me tinha porrada mesmo. Ah, cara, eu tinha pena. Só que hoje em dia a gente nem briga, né? Porque sabe que um vai ser mais machucado que o outro. Cara, hoje em dia eu não brigo porque eu sou adulto, cara. Tudo bem. Ah, não, cara, irmão é irmão, cara. Não tem isso não. Você vai estar com 80 anos, você vai estar dando tapa na cara do irmão. Cara, o Bruno contou uma história aí que ele foi pegar um disco, né? E não tinha as músicas dele que ele queria ouvir. Aconteceu uma parada parecida comigo, só que foi uma grata surpresa. Eu até escrevi sobre isso nos textos lá no blog, que eu tenho que retomar aqueles textos. Lá em casa, eu já contei isso aqui, lá em casa sempre tocou muita música diversificada. E eu não sei se vocês lembram, talvez o Bruno lembre, nos anos 90, tinha uma febre de forró. Você lembra disso, Bruno? Tinha Mastruz com Leite, Magníficos, Trio Forrozão. O Fala Mansa, que era o mais pop de todos eles. Isso. E lá em casa tinha um disco do Trio Forrozão, que é muito, muito bom esse disco, sabe? Eu me lembro de escutar muito ele. E ele era um disco laranja. Eu gostava de ouvir isso, eu devia ter uns 8, 9 anos, mais ou menos. Eu fui procurar na pastinha lá de CDs e achei um outro CD laranja, achando que era o Trio Forrozão. Eu fui botar que era o Grande Encontro. Não tem muito a ver com forró. E vai para outro lado, né? Vai para um outro. É a música nordestina ainda, mas é para um outro lado. E, cara, e foi quando eu descobri o Zé Ramalho, o Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, estão todos ali naquele disco. E é um grande disco, sabe? E, então, foi uma grata surpresa de procurar um e achar o outro, né? Mas eu queria até comentei com o pessoal antes de começar aqui que eu queria citar uma música que eu acredito que é o que minha primeira lembrança, eu não vou saber falar, cara, o nome, mas eu acho que é assim, Divi Bunny and the Master Mixers, eu acho que é assim que fala, que é uma mixagem daqueles, como é que chama esse estilo de rock, Bruno? É o rockabilly. É uma mixagem de rockabilly, né? Eu lembro que tocava muito nos bailes, ou quando tinha festa em casa, sempre o pessoal tocava, e eu criancinha, aí eu tinha uns 5 anos de idade, eu gostava de ouvir esse disco. Tinha um coelho na capa, era bem, bem chamativo assim para criança, né? E é muito bom esse disco, ele é mixado, então ele é uma música entrando na outra, sabe? Então o disco inteiro ele é dançante. Eu acho que é por isso que tocava muito nas festas. E hoje em dia, eu não sei por outros cantos do Brasilzão nosso, mas qualquer festa, todas as últimas festas que eu fui na minha vida, o final da festa toca Jive Bunny, uma sequência desses rock todo mixado, que é tipo pra expulsar a rapaziada mesmo pra ir embora. É o sinal, né? Deve ser muito boa essa música. Exatamente. Não, mas é legal, cara. É legal. Bota aí no YouTube aí, você vai ver. Você com certeza escutou pra cacete. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock Cara, você falou disso de disco, né? Eu só lembro do meu pai. Meu pai adorava comprar CD, disco, minha mãe também. A minha irmã, quando ela teve o primeiro namoradinho, meu pai chegou pra ele e falou assim, bem na cara dele: vem cá, você gosta de cró? E o cara, pra agradar meu pai, né, falou: eu gosto. Burro! Foi a pior decisão da vida dele, cara. Meu pai, na época, a gente tinha um som aqui muito potente. Ele botou um CDzinho ali e jogou, cara, o Melô da Galinha no último volume com o botão máximo ali aceso. E na moral, nem eu aguentei, eu saí de casa. Tava no 11. tava no 12, meu amigo. Tava no 12. E nossa, até hoje, cara, eu escuto essa música, eu lembro disso, cara. Eu falo: minha irmã, você lembra disso? Ah, não me lembra, não. Tá eles na sala, ela tentando namorar, meu pai de olho com o Melô da Galinha. Antigamente tinha bastante disso, né? Essas músicas, o cara fazer piada junto na letra, cara. Hoje em dia não tem mais tanto assim, não. É, o Tchan foi um fenômeno, né, cara, dos anos 90. Tocava em todo lugar, todas as festas. Eu lembro que tinha aqueles trenzinhos na alegria, acho que em alguns lugares chama Carreta Furacão. Isso. Isso. Eu tenho muita lembrança de El Tchan tocando na televisão, ou mesmo tocando nas rádios. Mas lá em casa era o seguinte: o disco do Raça Negra saía, sei lá que dia, no domingo, que era o dia do almoço lá na casa da minha avó, no domingo o porra do disco já tava lá. Então era assim, vamos supor, lançou o Raça Negra 5, aí que era o mais novo, tocava o disco do Raça Negra 5 e depois ia retroagindo. Tocava o Raça Negra 4, 3, 2, 1. É que nem festa de criança, né, com Xuxa. Xuxa 1, Xuxa. Exato. Lá fazia do mais novo até o mais velho. Era assim, os almoços de família na casa da minha avó. Era todo. Saía o disco novo do Raça Negra, tava lá. Eu sei um monte de música de cabeça por conta disso. Nunca escutei Raça Negra, mas por causa dos almoços na casa da minha avó. Plantinha, você gosta de Raça Negra? Cara, Raça Negra é muita infância, cara. Meu pai também gostava muito de Raça Negra. Eu sou um grande fã de samba, sabe? Eu adoro samba. E muito por causa disso, cara. É que em casa sempre tocou. Eu vou falar um negócio que pode soar preconceituoso, mas não. Você queria era ser preto, não é? Eu acho que sim, cara. Ele tem uma cara, tem maior gosto de periferia, cara. Todas as músicas com matriz negra, africana, é o Guilherme que tá lá. É rap, é samba, é funk. Ele tá defendendo, cara. Ele que mora na roça de Minas Gerais não defende tanto a música caipira sertaneja. Mas funk, som de preto e favelado, ele se amarra, cara. É som de preto. É lógico, cara. Favelado, é porque é o que é bom, cara. É o que é bom. Não, mas na moral, eu gosto muito desse tipo de música que tem batucada. Eu não sou músico pra falar. Não sei como. Vocês dois aí, o Ed e o Bruno, são mais ligados à música, são músicos. O melódico, sabe? Aquele tananananananã. Sabe? Eu não gosto muito, tipo, eu gosto de samba, mas não gosto de bossa nova. Eu acho bossa nova chato pra caralho. Sabe? Chato, bossa nova não foi uma... Que desvalorização do nosso Brasil. Não, cara, desvalorização é a bossa nova, porque a bossa nova foi uma desculpa pra branco escutar samba, porque samba já existia. Polêmica! E eles inventaram bossa nova. Polêmica. Pra poder... Ah, então vamos ouvir samba dessa forma branca aqui. É verdade. Cara, eu não tô mentindo, vocês sabem disso. Ou até o próprio jazz, né, cara? Até o próprio jazz. É uma forma de misturar samba com jazz pra branco poder estar inserido ali. Porque jazz também é coisa de negão e muito da bossa nova tá carregado de escalas musicais do jazz e de notas e acordes do jazz. É tudo uma metamorfose, querendo ou não, pra agradar uns e implicar com outros, a música se transforma de tempos em tempos. Não tem como controlar isso. Ainda bem, né, cara? Ainda bem. É do não, tipo, maravilhoso, cara. Por mais que é, eu goste muito de rock, mas, por exemplo, sei lá, se a gente ainda estivesse escutando o rock como se fosse... Como na época do Elvis, o rock que era feito na época do Elvis. Cruz credo. Ou até mesmo o rock, por exemplo, na época do Pink Floyd, que era psicodelia geral também, porra, cruz credo. Ainda bem que passa-se por essas mudanças. Não, com certeza. O Edgar falou aí de Metamorfose. Aí pensei que ele fosse falar alguma coisa de Raul Seixas. É uma boa relação. Não. Aí, duas coisas. Lá pelo início dos anos 90, saiu uma coletânea do Raul, né? Um dos vários baús do Raul. Toca Raul. Exato. Que é uma das coletâneas que se tornou obrigação e, vamos dizer assim, didático para todo mundo que gosta de Raul. No dia que eu comprei essa fita, eu comprei também a fita do primeiro disco do Gabriel Pensador, que eu gosto muito desse primeiro disco do Gabriel Pensador, quando ele ainda era um jovem politicamente incorreto e ainda queria matar o presidente. Hoje em dia ele não quer mais. Chamava o pessoal de loira burra. Exato, então. Fala que comeu biscoito, ajoelhou, tem que rezar. Aí, veja bem, aí pô, comprei as duas fitas e tal. Aí um amigo meu pediu a fita do Raul emprestada. Eu emprestei na escola pra ele. E a fita do Gabriel Pensador tava comigo na mochila, porque eu tinha o Walkman e eu vivia escutando aquela porra. Eu dei um mole e deixei a fita junto com o meu material debaixo da mesa da carteira. Na hora de sair, puxei o material e deixei a fita embaixo da mesa. Não percebi que a fita ficou embaixo da mesa. Pois bem, quando eu me dei conta, eu falei, cara, deixei a fita, e agora? Primeira coisa que eu fiz no dia seguinte, quando cheguei na escola, foi ver se estava embaixo da carteira. Burrão. Porque eu ainda estudava no turno da tarde. Então, passou o turno da noite, o turno da manhã e do outro dia, e óbvio que a fita não estava lá. O que o trouxa aqui fez? Escreveu um mó textão, todo triste. Por favor, você que encontrou a fita do Gabriel Pensador, assim assado, saiba que ela pertence a mim. Eu gosto muito dessa fita. Escrevi mó textão na carteira da escola, pedindo para quem encontrasse para pegar a fita. Cara, passou mó tempão, ninguém falou nada na carteira. Um belo dia, tava lá um grandão assim, já era. Perdeu o otário. Toma desavisado. Quando eu cheguei na sala, tava a rapaziada toda que sentava junto de mim rindo pra caramba e apontando pra mim. Falei, porra, mas nem cheguei na sala aí, vocês já estão me zoando. Vem aqui, a gente não tá te zoando não, já te zoaram. Aí que eu fui ver lá, tava os caras me zoando. Toma aqui, ô trouxa, tá deixando um recadinho de amor pros outros aí, não vou devolver tua fita não. O cara já era, perdeu o trouxa. Cara, ainda bem que as coisas hoje em dia evoluíram e a gente pode recuperar as músicas que a gente ouvia, cara. Porque já pensou depender de uma fitinha, cara. O famoso baixar da internet. Pô, nem fala isso, cara. Ó, hoje em dia, um dos dinheiros que eu mais pago, não vou dizer necessariamente satisfeito, mas que eu tenho gosto de pagar, é o dinheiro que eu pago de Spotify. Porque alguém pode falar o que for, mas uma pessoa que escuta a quantidade de música que eu escuto, igual a gente tava falando em off, acordo escutando música, vou dormir escutando música, cara, com R$16,90 ou seja lá o plano de mensalidade que você for, em tempos bons, comprava um CD, entendeu? Você compraria um CD num mês. R$16,90 você tem acesso a uma caralhada, e não tô ganhando nada do Spotify pra fazer isso não, mas é a justificativa que eu me dou. Mas se puder, ajuda nós aí. Mas é a justificativa que eu me dou pra pagar, sabe? Porque durante muito tempo eu me remanchei de pagar o Spotify. Só que num belo dia, muito puto da vida, querendo escutar a música, e meu computador não tava bom pra eu pegar, acessar o HD com as minhas músicas e tal, eu não aguentava mais escutar a porra dos anúncios do Spotify. Eu fui lá e assinei o Spotify e ficou, entende? Foi de raiva, de tanto comercial. Aí, Paulo, parabéns para a publicidade. Funciona, tá vendo? Viu? Funciona de verdade. Então assinar o Spotify por R$16,90. Assim, eu não cheguei na mesma época que você, Bruno. Eu não escutava fita. Mas eu tinha um Discman. Entendeu? Adorava o meu Discman. Ficar derrubando a calça também? Como você sabe? Eu também tinha um Discman. Eu escutava. Eu não tinha CD pra colocar no Discman, então eu só escutava rádio. Daí só tocava Justin Bieber e não, essas músicas. Cara, eu tinha um CD do Bryan Adams. Ave Maria! Denunciou agora, Edgar. Denunciou agora. Bryan não, Adams. Escuta. Porque... Ainda é por cima, era a trilha sonora daquele filme do Johnny Depp, como era o nome? Deve ser. Do Don Juan de Marco. Don Juan de Marco. Deve ser. Por quê? O que acontece, né? Lá em casa só tinha o quê? El Chan, Tinha D'Cross, né, como eu já falei. Era esse nível, né? E nesse tempo, acho que meus gostos já estavam ampliando. E foi aí que eu comecei a fazer meus próprios CDs, cara. Só que aquele negócio, né, com internet discada, você baixava uma música por dia, praticamente. E eu tinha que ouvir o Brian Adams, porque era o único rock que tinha em casa. Brian Adams é rock? O pior é que é, cara. O pior é que é. É, eu sofri. E tanto que esse Discman, ele tirou parte da minha audição da minha orelha direita. Ah, achei que você ia falar que ele tirou parte da sua virgindade. A minha virgindade auditiva, só se for. Cara, eu tive um problema no ouvido, porque eu fui numa piscina, né? E entrou água. Só que essa água ficou lá mó tempão. E eu ouvindo a merda do Discman, cara, o dia todo. Entendeu? Eu botava em rádio, ouvia em estéreo, porque na época tava lançando rádio em estéreo. E o Discman suportava o estéreo, que era uma novidade, cara. Eu escutava rádio mix em estéreo. E teve um dia que eu fui no hospital, né? O cara botou lá só o aparelhinho e puf, a água saiu. Mas aí fui percebendo que um fone tava mais alto que o outro e tal. E pronto, perdi a audição. Que maneiro, cara. Como assim? O cara perdeu a audição. Maneiro não, mano. Velho. Isso é ruim, mano. Que isso? Não, hoje em dia é fácil de reverter esse negócio. Porque todos os aparelhos hoje em dia tem como você jogar mais pra um lado do que pro outro de fone, né? Não, eu falo que maneiro que, assim, tem uma piada escrota na família, que é o seguinte: minha cunhada, irmã da Renata, ela é, como é o nome do médico de ouvido? Otorrinolaringologista. Aí, e ela, ainda por cima, trabalha com implante coclear, que é aquele aparelhinho que conecta ao cérebro, né, então fica um diodo ligado à caixa craniana, então a pessoa volta a ter audição. Então ela atende muita gente surda durante o dia e faz muita cirurgia de implante, etc. Então, quando o som na casa dela começa a chegar a um determinado nível, ela já vai lá e mete a mão. E não é nem fone de ouvido, é o som da caixa de som. Ela já vai lá e mete a mão. Eu falo: Patrícia, por que, Patrícia? Poxa, eu atendo surdo o dia inteiro. Você acha que eu vou, que eu quero isso pra minha família? Falei: mas Patrícia, eu tô caminhando lentamente pra surdez. E eu só tô caminhando lentamente pra surdez porque você faz esses implantes. Eu tô tranquilo com relação a isso, porque assim que eu ficar surdo, você vai poder recuperar minha audição, cara. Na obra que eu trabalhava, tinha uma lenda que deixa a broxa ficar surda. Nossa, qual a relação disso, velho? Vamos lá. Qual a relação disso? Eu também não entendi, cara. Fala aí, tem que ter uma ligação, conecta diretamente ao aparelho lá, escuta alguma coisa e levanta. Pois é, eles falam que a gente tem que usar o protetor auricular, né, na obra, que é muito forte o barulho, né. Daí eles falam, as fonoaudióloga e tal, que vai lá e fala: ó, se vocês não usarem, vocês vão ficar broxa. E peão de obra, a coisa que ele mais não quer é ficar broxa. É, a única coisa que importa na vida pra ele é não ficar broxa. Não, pra maioria dos homens, né, cara? Assim, 99,9%, eu acho que pensa nisso, né? É por isso que tem tanta gente que cai nesses propaganda aí: ah, que não sei o que, levante o negócio, não, o Júnior não levanta, o nego cai nisso aí direto. É, para de fumar, porque... Ah, e pior que o Paulo fuma, né? Então para de fumar, Paulo. Fumar, deixa eu. Eu não falei mesmo que eu sou broxa, porra. Ainda, né? Ainda. Você é chove, né? Deixa eu usar o protetor auricular. It was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more, and baby you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Now nothing can change what you mean to me. Just hold me now, 'cause I love her like the way. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Posso voltar ao tema do cast aí? Música que lembra pessoas? É, assim, quando você falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é aquela música. Fala baixinho, pra ninguém ouvir, né? Cara na cara, pele na pele, suor, pingando, rosto tem febre. Eu não escuto o Grupo Revelação, né? Não deu pra perceber que tanto que eu já errei a letra aí. Só que essa música, cara, teve uma vez que eu saí com uma namorada minha. E, cara, tava um calor em Bangu, mas um calor desgramado. Novidade, Bangu não faz calor, que isso, tá exagerando. Não, realmente, Bangu não faz calor, só não tem vento e refrigeração. Aí, cara, tava eu, a namorada e a mãe dela dormindo no mesmo quarto, cara, mas um calor. Que eu levantei e fui pra sala da tia dela, né, que é onde a gente tava, né, era Natal. Eu fiquei na sala, cara, no sofá, daqui a pouco vem, na época, minha namorada. Sentou do meu lado, cara, e a gente pingando. E a gente começou a rir, sabe? Porque tá tocando essa merda de música do outro lado, em loop. O pessoal tava bebendo e foi dormir, deixou o som ligado. O último volume nessa música, velho. Bando de bebê. E a gente olhava um pro outro, tipo assim, cara na cara, pele na pele, suor pingando e rosto em febre. Que era o jeito que a gente tava, velho. A gente tava colando, a gente nem se abraçava, porque não dava, cara. E não dá pra ficar tomando banho toda hora também. Porque é Bangu, né? A água já vem quente. Deixa eu contar, já que você lembrou. Você me lembrou uma história também com a Mariana. Quando a gente começou a namorar, né? Começou a sair, na verdade, lá em Ilhéus ainda. É, tinha uma dupla de... Acho que elas eram irmãs. Sabe essas pessoas assim que canta, faz sucesso só na cidade, e elas cantavam uma versão de Chuva de Arroz do Luan Santana. sabe? A música. E eu não conhecia a versão do Luan Santana. Eu só conheço a versão delas. Cara, mas essa música, sempre que toca essa música, eu me lembro daquela época, sabe? Da gente saindo as primeiras vezes e tal. Ou então, quando a gente tá conversando sobre aquela época, né? Lembrando algum caso que aconteceu, eu lembro, essa música vem na mente na hora, cara. Tinha um tio, infelizmente, ele faleceu nesse ano, né? Meu tio Christian. Ele dirigia bastante pela cidade. Né? Teve uma vez que tava indo pra escola, né? Ele me viu esperando o ônibus e falou: ah, vamos lá, vou te levar pra casa, né? Não, minto, né? Tava indo pra casa, ele falou: ah, vou te levar pra casa. Subi no carro dele, né? E ele trabalhava na prefeitura. Aí foram, ligaram pra ele, né? Ele: ah, tem que resolver um negócio ali, mas é 5 minutinhos. Você espera no carro? Aí foi, botou o carro debaixo de uma árvore, entrou na prefeitura, trancou o carro, né? Pra ninguém roubar nada, né? E foi, tava lá. Passou 5 minutos, passou 10 minutos e tava tocando A Voz da Verdade, né? A música O Escudo. Não há ferrolhos nem porta em looping. E eu não sabia mexer naquele rádio porque tinha a merda de um controle que ele levou no bolso. E passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e 20. Eu já no calor, caralho. O carro já tava todo cagado, que os pombos passavam e ficavam na árvore e cagava. Então fedor, cara. Cara, quando ele chegou, eu acho que eu já tava passando mal. Ele: rapaz, esqueci que você tava aí. Eu acho que meus parentes têm um problema, porque meus parentes, minha mãe já me esquece em carro, meu tio me esquece em carro. Alguém quer acabar contigo, mas tudo bem. A família não, é pra isso. Toda vez que eu escuto essa música, né? Não há ferrolhos, nem portas. Eu lembro, né? Porque o carro dele não tinha o alerta, né? De piscar. Então não adiantava forçar a porta, que ela não ia abrir. Então não há ferrolho nem porta. Mas na minha época tinha. Não conseguia sair do carro. Fiquei mofando dentro do carro por causa dele. Saudades dele, na moral. Mas essa daí, cara, foi fogo. Eu fiquei 1 hora e meia no carro, cara, no sol, danado. E eu podia estar em casa, porque tinha pegado o ônibus em 5 minutos e estava em casa. Isso porque ele quis te ajudar, hein? Eu tenho uma música, não só uma música, mas um cantor específico que me lembra muito o meu avô, cara. Meu avô faleceu, o pai do meu pai, já tem alguns anos já. Vocês já devem ter ouvido Nelson Gonçalves. Glorioso. Grande Nelson Gonçalves. E meu avô, cara, ele cantava muito parecido com o Nelson Gonçalves. Muito, mas não é sacanagem. Ele cantava muito parecido com o Nelson Gonçalves. Boemia. E ele gostava muito de cantar, ele bebia, né? Meu avô era alcoólatra, então ele chegava em casa dia sim, outro também, bêbado. E quando ele tava nos botecos da vida, ele gostava de cantar, sabe? Abria o vozeirão e o pessoal pedia pra ele cantar. Então, Nelson Gonçalves me lembra muito meu avô, assim. Se eu escutar Nelson Gonçalves, me vem à mente na hora. Eu lembro uma vez, a gente tava na missa de sétimo dia do pai dele, né, do meu bisavô, no caso, e ele foi lá na frente da igreja e tal, e pediu pra cantar, pra homenagear o pai dele, e ele cantou naquela mesa, né? Então, imagina quem não chorou na missa lá. Nossa. Que é uma música assim, que sempre remete a lembranças, né? Uma letra muito bonita. Cara, é foda, mas eu lembro muito do meu avô cantando Nelson Gonçalves em casa. Eu queria citar uma outra música, né? Que é assim, dessas de pessoas que foram embora, queria indicar que é uma banda que, eu não sei, é aquelas casos que você não sabe por que a banda não faz sucesso. Porque o som da banda é simples, né? É um som gostoso de se ouvir, é um pop rock bom, mas é aqueles negócios que você não entende por que a banda não chega no grande público. Que é uma banda chamada Jingle Bells. Não é igual se escreve Jingle Bells em inglês. É Jingle, D-I-N-G-O, Bells. Eu não vou agora lembrar, eu vou pesquisar depois, eu falo o nome da música. O Alzheimer afeta cerca de 60%. A música, ela tem um refrão que é grudento e que toda vez que eu tô puto, eu me lembro desse refrão e aí acabo me lembrando dessa música, que o refrão de uma pessoa, que o refrão fala assim: tanta gente buzinando, se esqueceu de andar, tanta gente buzinando, eu vim passear. E aí quando ele fala, né, eu vim passear, eu lembro sempre de uma amiga minha que morreu recentemente, no final de 2017, e que foi uma perda muito grande, porque era uma pessoa relativamente jovem, morreu com 50 anos, e era uma pessoa que, assim, ela se aborrecia, óbvio, como qualquer ser humano, mas para os problemas pequenos, que a maioria das pessoas se incomodam, ela virava e sempre falava assim: Bruno, eu só vim aqui para passear. Então ela tinha isso, sabe, de não levar as coisas tão a sério como a maioria das pessoas leva. Para outras coisas ela era carrancuda pra cacete, mas um monte de problemas que a gente enxerga como picuinha, que tiram o sério da gente, ela não ligava muito não. O nome da música é Eu Vim Passear, é o nome da música. Então é uma grande amiga, minha amiga Cláudia Muniz. Eu sempre lembro dela quando toca Jingle Bells, Eu Vim Passear. Né? Eu tenho uma amiga, ela não morreu, calma que ela tá viva, só que ela tá passando por uns problemas, né, que ela teve que fazer uma operação pela terceira vez no braço, entendeu, que o tumor voltou. Eu tenho até medo que o tumor afete outros locais, né, assim, quando a gente tava, eu gosto muito de ficar conversando com ela e tal, que a gente é bem parceiro mesmo, e tem uma música até que ela não manja de inglês, né, que eu traduzi pra ela, começou a expressar, né, sentimentos, né. E tem uma parte da música, né? A música é do Ragnar Bone, a música é Human. Então a parte fica assim, né? Some people got the real problem. Vou traduzir, né? Algumas pessoas têm realmente problemas reais. Algumas pessoas não têm sorte. E algumas pessoas pensam que eu posso resolvê-las. Deus está acima. Eu sou apenas humano, não me culpem. Entendeu? Que, querendo ou não, muita gente fala assim: ah, você podia estar melhor se você fizesse isso. Você podia estar melhor se você seguisse isso. Ah, você pode fazer isso pra mim. Só que a gente é humano, cara, entendeu? A gente tem nosso limite, querendo ou não. A gente é um ser muito frágil, a gente pode partir dessa pra melhor, querendo ou não. Eu falo, infelizmente aqui, eu falo até da parte da minha família, a gente tem muita perda. Tá tendo muita perda, tá perdendo amigo, tá perdendo família. E, cara, é humano, cara. Infelizmente, a gente é apenas um bolinho de carne com sentimentos e raciocínio. Nada mais do que isso. E olhe lá, esse bolinho de carne com sentimentos e raciocínio, e olhe lá, alguns nem tanto. Alguns nem tanto. E eu acho assim, isso faz parte da vida, sabe? o luto, ele é necessário, sabe? Ninguém gosta de perder, ainda mais pessoas que a gente ama, sabe? É, a gente sente esse... tem esse sentimento de injustiça às vezes, sabe? Quem acredita em Deus ou não, ou sei lá, mas a gente sente isso, a gente não gosta de perder. Mas até o intuito desse cast, desse episódio, é da gente ter essas lembranças, sabe? Porque essas pessoas, elas continuam vivas com a gente, sabe? Por mais que elas tenham partido, a gente lembra delas, sabe? A gente ri com as histórias, a gente... sente falta, mas elas ainda estão com a gente, sabe? Elas fazem parte de quem nós somos. Então, eu não fico triste ao lembrar, sabe? E eu faço questão de lembrar também. Sempre que eu... Aqui, por exemplo, no Papo de Calçada, eu tô sempre citando alguns casos da minha família, sabe? Avós e tal. Porque eles estão presentes comigo, eles me fizeram ser essa pessoa que eu sou. Não é porque a pessoa partiu e tal... isso vai me remeter a coisas tristes. Não, a gente sente saudade, mas como diz o outro, né? A gente só sente saudade daquilo que foi bom, né? Daquelas pessoas que marcaram a gente. A minha avó me ensinou uma coisa, bem jovem. A minha avó também, né, era muito religiosa. E eu perdi um colega assim, que morava, né, na mesma rua que a gente, muito cedo, sei lá, com 10, 11 anos. E esse colega morreu. E eu fiquei muito triste e tal. E aí eu perguntei pra minha avó, né? Vó, por que que a gente morre? Cara, e eu sempre vou lembrar disso. Minha avó virou pra minha cara e falou assim: meu filho, olha só, as pessoas só morrem quando Deus julga que eles já estão prontos pra trabalhar com ele. Aí eu falei assim: mas ele só tinha, sei lá, 10, 11 anos. O que que Deus vai fazer com ele? Eu falei: não sei, eu não sou Deus. Né? Aí eu falei assim: sabe-se lá o que Deus quer que ele faça lá no céu? E aí aquilo ficou na minha cabeça e desde sempre, até quando chegou o momento dela morrer, eu penso nisso. Eu falei assim: cara, minha avó era uma pessoa muito boa. Então chegou a hora dela, de Deus falou assim: agora, Regina, é aqui em cima que tu vai trabalhar. E isso me conforta sempre quando eu perco alguém, sabe? Que essa pessoa ficou pronta para trabalhar com Deus, ou sabe-se lá o quê, tá pronta para alguma coisa. E você falando, Guilherme, tá certíssimo, que se a gente sente saudade é porque valeu a pena. Aquelas coisas que a gente não se importa, que não valeram a pena, a gente nem lembra, a gente esquece muito fácil, né? Pois é. Assim, eu tenho um irmão aqui, né, que não veio pela minha mãe, digamos assim. Eu tinha um tio, né, e cara, esse cara era maluco, esse meu tio. Ele plantou bomba no corpo, mas ele era forte pra caramba naturalmente, que, enfim, se enrolou aí com a vida, né? Infelizmente veio a falecer jovem, né? Na idade que eu tenho hoje, por incrível que pareça. E cara, como ele gostava de rock. Foi ele que me influenciou muito no meu gosto musical que eu tenho hoje. Ele gostava de metal pesado, velho. E cara, toda vez que eu escuto Welcome to the Jungle, cara, do Guns N' Roses, só vem ele na minha cabeça, cara. Aquela entrada não tem como... Porque, cara, é jovem, essa música é jovem, cara. É skate, é porrada, é qualquer coisa que um jovem faz, essa música pode combinar, cara. Então, e esse meu tio, ele era esportista, né? Andava de skate, fazia luta comigo também. Quase me deixou sem as pernas, né? Porque eu não sentia tanto tato. Mas, enfim, isso é outra história. E, cara, se puder deixar tocar um pouquinho aí do Welcome to the Jungle, cara... Que eu gosto muito, cara. É aquele sentimento bom, cara. De lembrança mesmo, entendeu? De coisa boa. Cara, essa música, eu não sei porquê, mas essa frase dela, né? Welcome to the jungle, we got fun and games, né? Eu sempre que eu tô numa merda, eu me lembro dessa música, cara. Eu me lembro dessa frase. Porque a vida é uma selva, né, cara? E a vida tem diversões e jogos. E às vezes não é divertido pra gente, mas é divertido pra alguém. Sabe? Alguém tá rindo da sua merda. O seu sofrimento pode ser a felicidade de outra pessoa sempre. É, cara. Então, quando eu tô na merda, não sei por que me vem essa frase. E por isso que fica incompreensível quando o Paulo disse lá pra gente em off que assim, eu não escuto tanto música não, eu escuto podcast e não escuto música. Porque, cara, essa que tá... um filme sem música, até vá lá, dependendo do filme. Mas boa parte do que você sente no filme é por conta da música. Então por isso, né, a trilha sonora. Cara, quando você transporta isso, né, pra sua vida, quando você, mesmo sem estar escutando a música no seu ouvido, mas a música toca de dentro da sua cabeça, você monta uma trilha sonora, você monta um plano sequência daquilo que você tá vendo. Principalmente se você tá no ônibus, né? Isso, porra! Ônibus, andando no meio da rua. Muita coisa ganha muito sentido e ganha muito significado quando, pô, você tá escutando música. Por isso que quando o Paulo falou assim, ah, não escuto tanta música assim, não, causou uma surpresa pra gente, né? Porque pra mim, Bruno, é muito difícil pensar na minha vida sem escutar música, sabe? Aqui em casa, o Renato assiste muita televisão, mas, cara, quando eu já tô de saco cheio de escutar as coisas que ela tá vendo, eu vou, meto meu fone, ligo o telefone celular e fico andando pela casa escutando fone e fazendo nada, mas pelo menos escutando música e não vendo besteira da televisão, sabe? A música pra mim é importante nesse nível. Foi o Jim Carrey até que falou, né, cara? Se a gente tivesse trilha sonora na nossa vida, seria uma coisa totalmente diferente. Ah, cara, mas a gente tem, é isso aí que o Bruno tá falando. Na cabeça da gente tem uma trilha sonora, sabe? Eu me lembro muito de músicas em determinados momentos, sabe? Eu escuto mais música brasileira porque eu gosto da letra, sabe? Eu gosto de pensar na letra, eu gosto que a letra me marca até mais do que o ritmo. E às vezes em inglês eu tenho que buscar, né? Eu não sou fluente em inglês, então eu tenho que buscar a tradução. A minha frase na entrada, né, é uma música do Creedence. Assim, eu escutei Creedence desde criancinha também, sabe? É mais uma daqueles discos que tinha em casa e tal. E essa parte, né, esse refrão é Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Eu carrego comigo nesses dias de bad também, sabe? E eu penso, tipo, é porque fala, né? Você já viu a chuva cair num dia de sol? Ou seja, você já viu alguém ficar triste estando bem, sabe? Se você está bem, ninguém pode te atingir, ninguém pode te deixar para baixo, porque a chuva não vem num dia de sol. Então, se você é um dia de sol, não vai ter chuva, mano. Eu sempre penso nisso, sabe? Quando eu tô assim, pô, não, se eu levantar meu astral, vai ficar tudo bem. E é isso aí, a vida tem altos e baixos mesmo. Então, eu gosto de lembrar muito, né, sabe, letras, frases que me marcam de músicas sempre retornam, sabe? Aqui no Papo de Calçada, às vezes a gente cita alguma coisa, né? Tem até uma, acho que foi o Leandro lá do Miopia, que uma vez ele citou que queria fazer um podcast só citando as letras do Racionais MCs, né? Que dá, eu acredito que dá pra escrever alguma coisa só escrevendo, porque são letras muito feras, cara, são coisas muito, muito boas, cara. Letra mesmo eu gosto quando é pra me movimentar, quando é pra me afetar, né? A gente tem a Michelle lá no Qualquer Cast, participa de vez em quando. Se você tá ouvindo isso, Michelle, ó, beijo. É, mas, cara, toda vez que eu escuto Steven Universe, cara, principalmente agora que lançou o filme, cara, tem música ali que é pra tocar na pessoa, entendeu? Principalmente porque muitas vezes as pessoas assistem esse negócio já com outros olhos, mas a autora fala muito de relacionamento, querendo ou não, cara. E tem uma música, tá até aqui marcada, que é Independent Together, cara, ser independente junto. Que é muito isso do casal, que tem gente, cara, que... Eu falo isso de vista própria, que parece que, poxa, a pessoa terminou com ela. O mundo da pessoa acabou, cara. A pessoa não consegue ser independente sem a pessoa. Tem que sempre precisar de alguém. E, cara, essa letra é tão bonita que fica falando, cara, que a gente precisa saber como é viver sozinho, entendeu? Tem gente que, pô, eu falo até mesmo de mim, pô, se não é minha mãe e meu pai, talvez o mundo seria totalmente diferente. Mas tem gente que consegue sobreviver sem mãe e sem pai. E aí, qual é a desculpa agora? Pode até relacionar que uma hora o passarinho vai ter que voar, né? E sem falar de música de jogo, eu não vou nem entrar nesse quesito aí, porque... Hoje em dia, cara, eu falo... Quando eu comprei meu Xbox One, né? Eu tava também já engordando de novo, né? Porque eu sou uma sanfona, se vocês não sabem. Eu vou de 110 a 90 quilos... E quando lançou o Killer Instinct, velho, lançou o que é o boxeador, que é o combo, né? Cara, a música de fase dele, né, que é... Que eu tinha até botar aqui, é I'm Back, né? I'm back to rise, I'm back to show, é, enfim, o cara tá voltando, né, porque ele é feito, ele precisa de ter uma volta, e essa música, cara, na moral, eu ia malhar, ia correr meus 6 km por dia, era essa música em looping, e não enjoava, velho, porque, querendo ou não, é que eu falei, se a música tocasse na nossa vida, assim, quando a gente quisesse, sem fone, a nossa trilha sonora ia ser ótima, cara, e, cara, música pra dar animação, é, eu acho ainda que Killer Instinct tem uma das melhores músicas. Eu fico puto quando os outros falam do jogo e não falam da música. Mas assim, pra mim, cara, eu me movimentei. Eu cheguei a perder acho que de 15 ou 14 quilos enquanto eu tava escutando essas coisas aí. E cara, na moral, é muito, muito bom, cara. Eu tava aqui escutando a música do Independent Together. Caraca, cara, muito. Eu só fico triste que assim, eu não fui, entre aspas, criança no tempo de ver o Steven Universe. Porque toda vez que eu vejo um episódio ou outro, eu acho assim, eu fico, sabe, tão pensando sobre que eu tenho até um, né, eu sou professor, eu passo redações para os meus alunos e os temas um dos temas de redação que eu passo para eles é a frase do pai do Steve, que é: se todas as partes do porco fossem perfeitas, não existiria o cachorro quente. Os meninos que não assistiram Steven Universe, eles nem sabem, então eles ficam bugados. Mas quem assistiu, sabe, falou assim: professor, o senhor vê Steven Universe? Caraca, que não sei o que. Eles ficam super felizes e sabem fazer a redação de acordo com o tema, né? Os outros têm que quebrar a cabeça pra entender isso. Steven Universe é bonitão, é bonitão. Como é que é a frase? Você pode repetir? Se todas as partes do porco fossem perfeitas, não existiria o cachorro quente. Nada pode te segurar, ninguém vai te humilhar. O que pensa em fazer? Só pensar em você e não ver que um pensamento te faz flutuar. Nada pode me segurar, ninguém vai me humilhar. O que eu quero ser, sou eu quem vou dizer. E um pensamento me dá forças pra flutuar. Dá pra ser independente juntos, independente juntos pra voar. Independente juntos, independente juntos, independente juntos pra sonhar. Muito além de um mar sem fim, ninguém trouxe você a mim. Cada passo e um lugar na minha mente só penso em cantar. Independente juntos, independente juntos pra voar. Independente juntos, independente juntos, independente juntos pra sonhar. Independente juntos, independente juntos pra voar. Independente juntos, independente juntos, independente juntos pra sonhar. Independente juntos pra sonhar. primeira música americana, que na verdade é canadense, que eu ouvi, foi de uma banda chamada Nickelback. Nossa. Grande Nickelback. Fotografia, acho que é na tradução aqui, né? É o primeiro contato que eu tive com a banda anglófona lá e tal, e claro que não tinha acesso pra pesquisar letra nessa época. Daí deu muito tempo depois fui saber o que dizia a música, mas já, sei lá, às vezes tem música, como vocês falaram aí, até em outras línguas, até toca a pessoa, né? Talvez de uma forma diferente, que você sente a música mesmo. Por exemplo, vocês estavam falando disso, né? A música em inglês e tal, aí você tem que parar pra escutar e perceber a letra. Vamos pensar primeiro no aspecto principal, que é a música. Por exemplo, uma das bandas que eu mais gosto nessa vida se chama Slayer. O nome da banda é Assassino, ok? O nome da banda é Assassino. Então o Slayer fala de ritual macabro, ritual de sacrifício, fala de assassinatos em massa, fala de mortes em guerra, etc, etc, etc. Um monte de coisas que eu, assim, nem ouso pensar, você tá entendendo? Eu nem raciocino sobre. Mas eu gosto do som que a banda me faz, passa. Então, a primeira coisa que você precisa pensar sempre é na música. Se a letra vai ter a ver ou não, eu acho que isso são outros 500, porque ainda tem muito disso. É, muito da letra inglesa, em inglês, que você transportar, fazer a tradução para o português, muito do significado se perde, porque o nosso vocabulário é muito maior, muito mais extenso do que o vocabulário em inglês. Porque, por exemplo, tem aquilo, né? A língua portuguesa é a única língua que tem a palavra saudade. Aí no inglês é o verbo correspondente to miss, M-I-S-S, que pode ser também perder, entendeu? I miss you. Pode ser, eu perdi você, ou eu sinto saudade de você. Então vai depender. Vai depender sempre do contexto. Então, muito da realidade que o cara tá. Da expressão que o cara tá procurando na letra em inglês, quando você bota em português, é o cara. Ah, é isso? Porque a gente tem um vocabulário tão extenso que poderia ser feito muito mais coisa, né? E a letra no inglês ela fica pobrinha, como a maior parte das letras em inglês. Entendeu? Por exemplo, se você for pegar aquela música do Red Hot Chili Peppers, que foi uma das primeiras decepções em traduzir letra de música, Give It Away, né? Give It Away, Give It Away, Give It Away. Não. Quando você vai traduzir aquela música, é uma coisa tão tosca que é tudo isso que você tem, você teve, ganhou da sua mãe, tudo isso que você tem, você ganhou do seu pai. Disse a Mais Línguas, que é uma história que ele escreveu, é uma música que ele escreveu sacaneando a Nina Hagen, ou uma namorada rica que ele tinha. Mas pode ser visto em outros contextos. Mas é uma música tão boba e todo mundo adora aquela parada. É porque fica marcada que nem o Through the Fire and the Flames do Guitar Hero, pô. É. Um monte de gente adora essa música, mas a letra não é lá essas coisas também. Não tem nada a ver, entende? Então, assim, depende da relação que você estabelece com isso. É, eu e meu irmão, a gente, quando ficava jogando... International Superstar Soccer. No Super Nintendo, cara, era tipo assim, ainda tinha, a gente já tinha aparelho de CD lá em casa, e a gente só fazia o rodízio de quem ia ficar perto do aparelho de CD pra ir trocando. A gente tirava para o ímpar pra quem quem escolhe o primeiro disco. Ah, eu ganhei, então eu botava o meu disco. E aí eu tinha que respeitar, o próximo disco era o disco que meu irmão queria escutar, então eu ficava perto do aparelho pra botar o disco dele. Essas coisas assim, mas... E rolava de tudo, mas... a gente escutou muita coisa jogando videogame. Você sabe, essa relação de sentar... A música tá ali fazendo um barulho, mas a gente tava concentrado na ação do jogo. Então, depende de como você... vive a música, né? Faz a sua relação com a música. Tem músicas aí que são tão nada a ver que pra uma pessoa pode fazer muito mais sentido que pra você, né? A música pode ser a pior possível do mundo, né? Mas a pessoa amar por N motivos, entendeu? É, tipo, é quando o ouvinte se apropria da música, né? É, às vezes não diz nada, mas o cara vai lá e fala assim, essa música foi feita pra mim, não sei o que, não sei o que lá. Tem um monte de canal no YouTube... Que se prontifica a ficar decifrando as músicas, só que, porra, Não dá. O próprio Renato Russo, que nego fala que é o maior letrista desse país aqui, era um cara que pegava um monte de aforismos, de frases soltas e ia colocando lá, entendeu? E não tinha muita relação, né? Ela se jogou da janela do quinto andar, e aí depois ele fala, ah, quem fica puto com os pais são crianças como você. Caralho, que porra é essa? Entendeu? Não tem relação. Eu já contei aqui também, a gente tava contando num episódio sobre músicas que a gente cantava errado, vocês têm aí? Abajur. Cor de carne, que na verdade o pessoal confundia com outra coisa, né? Mas é cor de carne mesmo. É. Não, é cor de carmim. Na verdade, é cor de carmim. Não, é cor de carne. É cor de carne. O pior é isso, o pior é isso. É cor de carne mesmo. Ele, o Hit, que falou isso. Tá vendo como confunde? Ah, tá. Eu tô vendo aqui no vagalume aqui, tá falando mesmo. Um abajur cor de carne. Aí embaixo sim tá escrito segundo o site oficial do cantor, tá um asterisco. Esse negócio de cantar música errada, eu tenho uma outra mania, que é fazer versão zoada da música, né? Aí, que é tipo repentista, eu vou e penso na hora. Então tem um dos meus clássicos, é uma música do Roberto Carlos que canta assim: eu sei, ei, ei, você tá com gonorreia. O meu pau não é de aço, mas eu meto com cuidado e boquete só nas banguelas. Eu sei. Caralho. Eu vou subvertendo a ordem da porra das músicas. Aqui, mas o que eu tava falando lá da música da Daniela Mercury, né? Todo mundo canta assim: jogue suas tranças de mel, Rapunzel. Não é, é love suas tranças de mel. Rapunzel, Rapunzel. Meu Deus. Caraca. Que safadeza. É igual, tem uma também de axé, um hobby, um love com você, como é que é? Arerê. Um hobby, um... Só tem que tomar um hobby, love, love com você. Eu te chamava de um holandês. É o pessoal, eu te chamava de um holandês. Eu te chamava, do you wanna dance? Ou eu te chamava de um holandês? Tô vendo, tem uma lista aqui com várias. Tem uma aqui, da minha alma, o Rapa. Não sei se era assim também aí. A minha alma tá mal. Para, cara. Do sossego. Eu sempre achei que era o sujeito. O sujeito é oculto nessa frase. Que faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Tem uma do Rapa também, que é Também Morre Quem Atira. Tem uma música que é gravada junto com o Marcelo D2. Também morre quem atira. Eu falava, também morre quem é tira. Tipo, o policial, sabe? Também morre que quem é tira. Não, é só o policial. Tá influenciando na vida das pessoas. Eu moro com meus pais. Vamos lá, gente. Ed, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação. Tamo junto sempre. A gente sempre tá citando o Coqueiro aqui. A gente tá sempre participando do Coqueiro lá também. Sinta-se à vontade a voltar quando quiser. E onde o pessoal encontra o Coqueiro Cast pra ouvir, pra participar com vocês também? Bem, já, eu vou chegar na casa já deitando no sofá e descansando, hein, na próxima. Já fecha a geladeira com o pé, já. Enfim, gente, vocês podem encontrar o nosso podcast, Coqueiro Cast, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no iTunes, em tudo quanto é lugar, entendeu? Até na lixeira você pode estar se bobear, porque às vezes tem uns lixos ali também. A gente também tá no Facebook como Coqueiro Cast, a página é Iderama, mas o Mark Zuckerberg ainda vai arrumar isso um ano, talvez. No Twitter, Instagram e qualquer outra rede é @coqueirocast. Você quer saber, ouvir palhaçada, você quer ouvir falar de anime, ouvir besteira, vai pro CoqueiroCast. Mas quer ouvir informação, ouvir também falar de livros, alguns autores, CoqueiroCast também. A gente não tem limite do que a gente pode falar, a gente vai falar merda de qualquer jeito. Muito obrigado a todo mundo aí também do Papo de Calçada que fez esse convite, né? Tamo aqui cansado, né? Depois de falar tanto de música, né? Que é um negócio que provavelmente poderia falar 12 horas sem parar, né? Recomendando também música aí a rodo. Mas foi muito bom, agradeço. É isso, nós que agradecemos. É, nossos ouvintes, @papocalçada no Twitter, Facebook e Instagram, papodecalçadapodcast.blogspot.com, o nosso blog, lá você encontra também o TV na Calçada e o Remix, episódios toda semana, toda quinta-feira tem Papo de Calçada, de 15 a 15 dias tem o TV na Calçada e todas as terças-feiras tem o Remix para você. É, lembrando também que nós temos o grupo no Telegram, t.me/papodecalçada. Eu não sei se quando esse episódio sair, ainda vai estar tendo a promoção. Eu fiz uma promoção no episódio para trás aí. Tem que entrar no grupo, tem que falar a frasezinha lá. Se não adianta só entrar no grupo, tem que falar a frase e para participar. Eu acredito que ainda dá tempo, mas nós já estamos fechando aí o tempo da promoção para fazer o sorteio e enviar para a pessoa o prêmio. Então vai lá, se você ainda não ouviu. Ô Paulo, você lembra qual episódio que era que foi feita a promoção? Não vou lembrar o que a gente tava falando. Foi o Palco pra Maluco? Não, foi antes ainda, será? Foi. A promoção tá lá no episódio Papo pra Maluco. Já tem gente participando, então vai ser feita a promoção. É, galera, vai lá, participa que vai ser gratificante pra gente presentear algum ouvinte nosso com um prêmio. Valeu, até a próxima semana. Tamo junto aí. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Abraços. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Violino play, violino play. Para animar a festa.